Sei. Então, mas depois não discuto essas ideias aí, baby. Tá foda, mano. Os moleques tá aqui já, vou ter que gravar, tô atrasado também. Depois eu falo com você. Pode ser? É isso, então. Falou. Foda, mano. E rapaziada, ele salve, boa, mano. Tomar uma coisa, sempre missão aí, tá ligado? Mas aí, mano, aquela nova lá? Aquela nova lá de vez? Show, vamos lá. Tava então. Fazendo ela? Deixa eu, vamos fazer. Bora. Puxa aí, mano. Um, dois, três, vai. Com 100 mil na mão, demiti o patrão. Beat nunca aperto a mão. Você quer me ver no chão? Falo peça beat não. Tô no corre e usa mal. Sei que tão de olho em mim. Tô voando pro Japão. Com 100 mil na mão, demiti o patrão. Bitch nunca aperta a mão. Você quer me ver no chão? Fala pra essa bitch não. Tu não corre o Zembal. Sei que tão de olho em mim. Tô voando pro Japão. Bloco no bolso da bitch. Num avião com a Rajesh. Pega um troca meu kit. Ela me chama de rico. Ela me chama de lingo. Ela quer gelo no limbo. Ela tá de rap sim. Minha cor é tipo sensor. Sei que tão de olho em mim. Isso nunca foi assim. Mina me chama de zumbi. Porque eu nunca vou dormir. Hoje eu vou pra Tóquio. Sei que você copiou. Hoje meu cachê engordou. Me parece um sumô. Bitch não quer, pode vir que não tem. Mano sem back, com dinheiro tô bem. Ninja no cap, tô com ouro também. Para o ouro na minha bag, passaporte pra LA. Tô falando muito, mano, porque nem liguei. Ela quer pra Tóquio, mina, volta e liga bem. Meus amigos sabem tudo pelo que eu passei. Vivo agora como eu quero, ligo, foda-se vocês. Yeah. Acho que lançou uma bens. Hoje só falo amém. Deus me ilumina tão bem. Mano, cansei de ser pobre. Hoje só quero os malote. Quero um castelo na vila. Quero tudo que não tinha. Tô com 100 mil na mão. Demiti o patrão. Bitch nunca aperta a mão. Você quer me ver no chão? Fala pra essa bitch não. Tu não corre o Zembal. Sei que tão de olho em mim. Tô voando pro Japão. Bloco no bolso da bitch. Num avião com rachis. Pega um entoque meu kit. Ela me chama de rico. Ela me chama de lindo. Ela quer gelo no limbo. Ela tá de rap sim. Minha cor é tipo Simpson.